coming from the next lane. Gosto de shorty, vem jogando a raba. Ela sabe que eu sou um rockstar. Flex beat descendo se acaba. E ela parece uma pornstar. Vem jogando pra mim. Yellow flex, groups no camarim. Raps on my wrist, forget a fake beats. Prometo assim, vocês me deixam feliz. Garf shorty vem jogando a raba. E ela sabe que eu sou um rockstar. Flex beat descendo se acaba. E ela parece uma pornstar. Vem jogando pra mim. Yellow flex, groups no camarim. Raps on my wrist, forget a fake beats. Prometo assim no lins. Eles me deixam feliz. Eles me deixam feliz. Goth shorty, peças vem direto de Paris. Bad shorty, essa beat me deixa feliz. Haters nunca vão parar de invejar meu trip. E agora eu compro tudo que eu quero. Goth shorty, peças vem direto de Paris. Bad shorty, essas beats me deixam feliz. Haters nunca vão parar de invejar meu trip. E agora eu compro tudo que eu quero. Isso é trip, derramo purple. É magical boy, eu lance a cal. Girl, eu lance a cal. Pink pussy, essa é tipo um arco-íris. Sweet pussy, me lembra até Balafine. Fuck it, Digimon, sou da Finit. Agora eu compro tudo que eu posso. Olhei pro meu pulso, tinha uma Michael Kors. Bitch top, encontro o bolinho no White Horse. Eu vou ficar rico, foda-se a escola. Quem desacreditou hoje tá na cal. Mano, cê vai ser pedir mensagem. E eu sou plug tipo Harry. Bitch, cê não faz minha vibe. Emoji cowboy, ó. Goth shorty vem jogando a raba. E ela sabe que eu sou um rockstar. Flex beat descendo se acaba. E ela parece uma pornstar. Vem jogando pra mim. Yellow flex, groups no camarim. Rocks on my wrist, forget a fake beats. Prometo assim, vocês me deixam feliz. Flex beat descendo se acaba. E ela parece uma pornstar.